Gol 1556, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da Elton, São Leda, após rua Bridge, via piso 10, após as MAP, Lúvito, Barbacena, após conforme rota. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, transponda 5447. Quatro, sete, é o transponder, fechão pronto para o tiver acionamento, o gol 1556. Salvador, o pé 3191, portão 5, informação 11, é para o tiver acionamento. 3191, não estou autorizado, mexão pronto, táxi. Chamará. Prossiga. Estou autorizado a táxi via Alfa, me reporta antes da Juliette. Lembrou? 35220, estou autorizado o táxi Alfa, me reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 220. O meu mic e o visual com o tráfego do Airbus da TAF estão no pushback posição 05. Gente, após com cautela, estou autorizado a ingressar a Juliette, contornar o Pátio Uno, ingressar na Lima Mike e me reportar na Quebec para cruzamento da 1735. Cartesan 3191, a bordo 173 Atenas Campinas, com 3 horas e 20. O meu Mike Zulu, confirme, era para o pátio 5? contornar o pátio 1. Tem conhecimento do aeródromo? Até 3191 para o táxi, a bordo 173 Campinas com 3 horas e 20. Gente, 3191, está autorizado táxi, pátio 1, Índia, ponte pelo 10, torre 11895. O ajuste é o time, entro no 0, no 4, bom voo. Ajustado no 0, no 4, iniciando o táxi até a Índia, ponte 10, no 0, 323. Grato, bom trabalho. Alô, bom dia, gol no 162. No 162, ingressa Alfa, repórter José Juliette. Ok, via Alfa, reportar antes da Juliette, 1962. Trip 5220, ingresso Juliette, parte 3, ficando atento ao táxi do Repois da Torre. Uno 162, ingressa Juliette, posição 10. Juliette para o 10, gol 1162. Azul 4207, bom dia. A informação é a OS, condição de cópia, por gentileza. Lama Rick Zulu, ingressa essa taxiway aí é Lima. A primeira à direita, ingressa na Mike. Na primeira à esquerda, na Quebec, vai chamar a torre 118, decimal 95. .4207, cópia. Gente, sou autorizado RJ, nível de voo 340, decolada 10, a curva à direita, saída da EL, transição lida, após voo a bridge, via pedulão 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador Pere 119, decimal 35, transponder será o 5426. Bom, 790, sou autorizado Recife, nível de voo 370, decolada 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, Pering 119, decimal 35, transponder 5454. .790, cotejamento correto, me chama pronto para o pushback sanamento. 3295. Prossiga. Ok, solicita. O senhor tem contato com a Espera para remover o FIR aqui no 3? Gente, 3295 era informar mesmo. Ok, obrigado. O 1790 está autorizado, mas chama para o táxi. Solo Salvador, 1556, solicita posto de acacionamento, posição 02. 1556, está autorizado, mas chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 1556. Estacionamento no 3, o TAM 3598. 3895. Então 3895, aguarda o número 2 no setor. Guarda. 4207, aguarda o número 3 no setor. Venha para o táxi do Almeida 139, autonomia 3 horas e 25 minutos. Altera Campinas, Serra Brava, Quilo Papá. 1556, autorizado o táxi via Índia, ponte pelo 0, torre 11895, o ajuste no 04, Turico, fala pessoas a bordo, por gentileza. Almeida 139, autorizado o táxi, mais uma espera, a torre 11895, ajuste no 04, agora sei que você começa. Gente, grato, bom voo, gol. 4082, está autorizado o táxi Alfa, minha porta 11 da Juliette. Alfa, antes da Juliette, azul 4082. O Gol 1790, está autorizado o táxi Apache 1, táxi Índia, ponte pelo 10, torre 11895, o ajuste no 014. Afirmo, quase 207. Então, 3295, haveria condições de efetuar o pushback simultâneo com um colega da Zuna, posição 01, sabendo que o senhor irá ser preterido? Pode repetir, por gentileza, tá? 3295? Gente, haveria condições de efetuar o pushback simultâneo com um colega da Zuna, posição 01, sabendo que o senhor irá ser preterido? Ok, então autorizado o pushback em coordenação com o ONU. Você está dizendo que ele vai sair primeiro que a gente, ou que está no 1 ali? Afirmo, porém não é a mesma saída, mas não o mesmo destino. Ele irá pro RJ e o senhor para Guarulhos. Ok. O 3895 fica apenas atento ao Boeing da Gol, passou na retaguarda. Tá. Coordenando aqui, então 3598, obrigado. O 3895 irá se posicionar como se efetuasse o pushback posição 05, na saída do pátio 3. Me reporta ponto para o táxi, grata. Ok, reportarei, tá 3295. Faz o 4207, vai ficar atento, depois da trânsito efetuando o pushback, após efetuar simultâneo com o mesmo e chama para um táxi. 4082, com ingresso na Juliette. 4082, irá manter a posição antes da Juliette, irá aguardar a posição 01. Mantém a posição antes da Juliette, eu vou 4082. O 4082 não teria possibilidade de ir para a posição 8, conforme informado pela companhia? O 4082 já foi checado com a Infraero e o mesmo irá aguardar a posição 01. Paulo da 35395. Prossiga. O senhor falou que seremos preteridos pela aeronave da Azul, que está na posição número 1, hein? Não está sendo acionada na posição. Afirmo, 3895. Porque a mesa está sendo acionada na posição, está com a GPU conectada ainda. Gente, então efetue seu pushback normal. Sim, já terminou o pushback, está 3295. Complicado. Demais. Sim, médio 4207, agora já aguarda a hora, pois a tampa está retaguarda, após ser autorizada. Estacionário 6213. Prossiga. Autorização, centro da informação aqui de novo. Por gentileza, 360, Galeão. Centro, então, de cópia. Passando. Paxton 3895, POB 153, alterno Galeão com 350. Então, 3895, está autorizado o táxi. Via Índia, ponte pelo no zero, torre 1895, ajuste no 014. Índia, ponte pelo 18. Confirma a frequência? Confirma a frequência 3895. O TAM 3895. 1895, TAM 3895. 3895, obrigado, bom dia. Já tem livre pushback, me chama pra um táxi. Puxa, o colega da Azul pode ficar o passo com o pessoal. continuar o táxi, satisfação, Azul 408. O Azul táxi está autorizado, 4082. 408. Oi, será 62 no 3, é pronto, cópia? Afirmativo. Ciente, autorizado Galeão, nível de voo 360, vai decolar da 190, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, fiel piso 190, pós SMAP, Lúvito, Barbacena e conforme rota. Controle Salvador, opera em 119, sinal 35, transponder 5462. 360 para o Galeão, pelo autorizado, conforme, decola da 10, primeira direita, da El, Leda, Bridge. São José para Zulu, 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena, 1935, 4-62. 5-4-62, eu transpondo, me chamo pronto para o direcionamento, assinei 6-2-1-3. Camarão. Serra Lima, poderia confirmar o setor? Gente, o Quilo Serra Lima, recheque, conta de Alim Valença, está autorizado. Salvador, Salvador, nível de voo 060, vai decolar da 17, curva direita, corredor Xé, tendo restrição de 1000 pés. Controle Salvador, opera em 119, sinal 35, transponder 5440. É uma... O Serra Lima, ciente, 060, saída Coral, curva direita. 5440. Quilo Serra Lima, poder confirmar pessoas a bordo? Gente, isolamento técnico decolagem, torre 1895, o ajuste de altímetro no 013, livre de somar. Quilo Serra Lima. Quadro 207, autorizado o táxi via Pátio Índia, ponte para 10, torre 1895, ajuste 10 no 4. Quadro 4082, ingresso Juliette, posição 01. Juliette 01, 4082. Salvador, boa tarde, boa noite, 64. Bom, 864, informação em curso eólica. Sou autorizado material, nível de voo 370, decola 10, curva esquerda. Saída Pulca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Após Orago e após conforme ordem. Controle Salvador, PERI 119.35, transponda 5476. Aprovado, Maceió 370, 358, Orago, direto de Maceió, decola da 10, Napuca, Aracaju, controle 1935, transponda 5476, posição de número 8, voo 864. Voo 864, contramestre correto, João pronto para o inspecionamento. Paulo Salvador, ou 6213, está pronto para o estacionamento na 4. Autorizado, 6213, chama táxi. Ele chama táxi. Salvador, outro IP, com 367, tem que dar ordem. Com 367, copia, João Pessoa? Ah, escuta, pronto, 4. Autorizado para João Pessoa, no 190, Golf 677, decolada da pista 10, primeira curva à esquerda, Pucca, transição Aracaju, 119, decimal 35, controle, 5470 no transponder. Gente, autorizado nível 990 para João Pessoa via Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, Pucca, transição Caju, 935 no controle, 5470, transponder, ATP, Golf 367. Confirma, transponder, 5470. Afirma, okay, copiou, 5470. Correto, João Pessoa, pega acionamento. Gente, ATP, chamada. Cano, Gol 864, pushback, acionamento na pista 8. No 86408, autorizado, chama ataque. Autorizado, até amanhã, muito táxi, muito. Chame 11935, passarelo. Ponto 35. Vai dar uma guia com o bravo, qual parte se encontra? A guia com o bravo, copia, DJ. Exato, Jundiaí, 120, direto, decola da 17, curva direita na Coral, 11935, controle, transponder 5451. Para o transponder? Correto, o estacionamento do pote 5 é com a torre, em 1895. Confirma sua APOB? Ciente, chama 11895 agora. Meia 2, 1, 3, acionera 1, 6, alternando. 3:40. Alternativa? Alternativa, barulho. Táxi autorizada, direita via Índia, posto de espera da 90, torre 1, 8, 9, 5, ajuste 1, 0, 1, 4, 1, 6, 6, 2, 1, 3. 195 0014 6293. Gol 1864, CV 1007, com 2 horas e 10, alterna a Salvador. Gol 1864, caracterizado 41 no Índia, ponto de espera 010, torre 1895, ajuste 1003. Pátio Índia, ponto de espera 01295013, gol 1864. Salvador, bom dia, tá 3216. 3216, bom dia. Reporta antes a Juliette. Reporta antes a Juliette. Eu sou meu nome de cobrir a identificação. 3216, código Gol, Juliana. O 3216 não conseguiu copiar a mensagem. Dando passagem ao tráfego da Gol, agora ingressando no pátio, livrando o pátio, ingresso Juliette pro 05. Quem após o Gol, Juliette pro 05. Azul 4463, autorizado. Ileso tem o nível 180, copia? Decolada 1-0, com curva à direita, saída da Eole da Bridge, 1208, controle, transponder 5514. Ok, gol 1167, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêrzulo 16, decolada 1-0, com curva esquerda, da Eole da Bridge, 5514, confirme o controle? 1-1935. 1-1935, obrigado. Correto, não puxa. Salvador, boa tarde, gol 962, livrou, 962, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, gol 962. Está executando o procedimento corte dos motores. Solo Salvador, 35367, no pote 3, para o feedback acionamento. 5367, pote 3, autorizado, chama táxi. Eu feedback acionamento, chama o táxi, 35367. Salvador, boa tarde, é 3604, Zerador. Eco. 3604, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, tá 3604.